O DJ proibido. Não é de bobeira. Não é de bobeira. E aí, DJ Miltim? Lança as pura, pô. Só uma delão original. Do Mateus.